trouxe a salvação. Sua presença me traz paz ao coração. Alegria de viver, em Jesus eu encontrei. Sua face eu sei que um dia hei de ver. Anjos, todos os anjos, exalte agora o nome do Senhor. Anjos, todos os anjos, cantem um novo canto de louvor. Bendirei ao Senhor Deus com toda a minha vida. Meus caminhos eu entrego em suas mãos. Nenhum mal eu temerei, porque Ele me criou para levar ao mundo inteiro o Seu amor. Anjos, todos os anjos, exalte agora o nome do Senhor. Anjos, todos os anjos, cantem um novo canto de louvor. Todos os anjos, exalte agora o nome do Senhor. Anjos, todos os anjos, cantem um novo.